derrubo meu inimigo covarde. É no ato a luva tem seu peso, vou gladiando no ringue, mesmo que da minha face o sangue pingue. Guarda fechada, mente aberta, voa soco na reta, disciplina igual Mohamed Ali com meta. Empresário sou eu, vitalidade, combate, jab direto e gancho, arranca dente e alicate. Pesado em 90, portando onça 50, no primeiro assalto, adversário lamenta. Não vou ser vencido se nasci foi pra bater. Éder Joffre, Mike Tyson, influência sem tremer. Ponto vital é o queixo, nariz, é temporá. Se entrar na explosão, pode crer que vai deitar. Troca de perna, vou na esquiva rápida. Preocupo com equilíbrio, fico em pé sem dar mancada. Logo vai soar o gongo, força tem no meu gene, descendência do Congo. Afro samurai foi transformado em monstro. Acerto o foco na visão, rapidez eu demonstro. Revoltado com ramela que viaja na novela, vai ficar aí moscando sendo arrastado na tela. A vida é luta sim e portanto se emociona. O limite é o céu, mas seu futuro é a lona. Perseverança o tempo me ensinou, mas o que o mal não derrotou. Uma vitória vou que vou, elemento surpresa é quem eu sou. Não se engana com tamanho, faço estraga cada avanço, protege o queixo que meu upper tá chegando. Não é pagando de pá, mas se você vacilar, camarra que você tá, a lona cê vai beijar. Desafio é desafio, não me intimido, vou pra cima com a mesma fome que destruo o bis com as minhas rimas. Vendo de esquerda, direita, se o cruzado pega, cê cai. Faço de 10 nunca mais, mas se levantar tem mais. Atenção a todo instante, pode vir que nós garante. Mesmo se eu cair na sequência, tem a revanche. Mente limpa pra antecipar, foco pra raciocinar. Tô bem na sua frente, mas cê não consegue me achar. Me adaptando ao ambiente como o Bruce ensinou. Tomo orgulho porque o ego é o que cega, moro. Punho longo de Shaolin, se eu quero eu vou buscar. Vitória só vai ter feito de mim, então não pare enquanto eu respirar. Não amoleça, mano, nunca se esqueça que pior inimigo tá dentro da sua cabeça. Tem que segurar a bronca, não pode vacilar. Mano, não vacila na guarda, não pode nem piscar. Todo dia uma batalha, mas não, não dá nada, pois minha fé nunca falha. Seu peso vou gladiando no rio, a luva tem.